se machucou demais. Agora quer viver em paz. Já decidiu não se apegar a ninguém. Que pena que meu pensamento é diferente. Acho que poderia dar outra chance pra gente. Aí se tornaria o meu bem. Será eu não tenho um coração de gelo igual o teu. Será que poderia descongelar o seu amor e de uma vez vir morar ao lado meu? Eu não tenho um coração de gelo igual o teu. Será que poderia descongelar o seu amor e de uma vez ir morar ao lado meu? Portal do La Rocha. Será pensar? Eu não tenho um coração de gelo igual o teu. Será que